Aí, tô ligado que a vida é cruel, vários perrengues. A luta é árdua, tá ligado? Mas a Bíblia diz, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, marchem, não desista, não desista. Diga ao povo que marche, mande um recado de El. Só guerreiros de verdade onde habitar o céu. E vai ficar cruel pra quem ficar aqui. Não vou ficar aqui, aí Jeová me cite. Diga ao povo que marche porque o mar vai abrir. Quem duvida da palavra vai naufragar e sumir. Diga ao povo que a ordem é ficar sempre de pé. Que venha pra esse lado que for como o rei quer. É, o gueto não tem paz, mas Jesus traz a paz. Não olha pra trás, faz o que o forte faz. Obedece o mestre, pois o nosso general é o autor da vida e destrui todo o mal. Salva até pra quem não acredita, nós tá nessa vida, bota fé. Deixa quem acredita, vê se se agiliza. Vem comigo, vem, o soldado me inteirou. Eu vou mais além, meu Jesus é o primeiro negro. Se antes eu sofria, é porque eu nunca via que a resposta estava escrita há mais de mil dias. Dentro da Bíblia também tem poesia, que ele se alivia, Deus dá sabedoria. Pra quem confia, uma nova vida se inicia. O Senhor irá voltar de improviso com a anistia. Um bom servo vigia toda noite, todo dia. Em nome de Deus que fez o céu, a terra e o mar azul. Sem pronunciar o teu nome em vão, Deus é o nosso general, porque a paz é a revolução. Sem pronunciar o teu nome em vão, Deus é o nosso general, porque a paz é a revolução. Revolução como essa que te passo no compasso de um som rocha, mas que aço iluminado pelo Pai. Meu tour se inicia com raiar da luz do dia. Tenho fé que quem me guia irá me dar amor e não glamour. Louva Jesus que elege, rege, rei, com a sua luz protege. Que invejem, sei que o soberano está para voltar. Amar e partilhar são atitudes para se tomar. Matar um povo por petróleo não é coisa de sábio. A R15 no morro não quer dizer poder. Na visão imperialista sim, você é hábil, mas para os olhos do Pai isso não é vencer. Vencer, vencer, vencer. O que, por que, pra quê? Vencer o erro por respeito, então vencer. Do nosso time, irmão em time, o pelotão, sejam ou não, vencer do ser do esquadrão. Antibombas, anti-ódio, anti-mentirosos, metafóricos Pinóquios, que tentam iludir a todo tempo a multidão, afetando milhares de lares por muita ambição. Que tentam iludir com pouco pão e muito circo, tentam iludir. O justo terão o seu castigo, tenta iludir. Escravizando com salário, quem tenta iludir, pro Senhor não será páreo. Sem pronunciar o teu nome em vão, Deus é o nosso general, porque a paz é a revolução. Sem pronunciar o teu nome em vão, Deus é o nosso general, porque a paz é a revolução. Sou soldado da vida, quem duvidou de Jesus Cristo no passado só se lamentou e não ganhou passagem para o paraíso. Não tô julgando, só tô alertando o prejuízo que tu terás se não tiver o gás para seguir o mestre inabalável, príncipe da paz. Ouça rapaz, crendo é que se alcança. Deus queimou os escudos e quebrou as lanças. Guerras reprimiu, povos conduziu. E quem não viu, verá agora no Brasil. Poder da palavra, uma rajada que tira da bala. O verso é munição, te acertei com a minha bala. O som não para, não irá por declínio. No combate eu faço o resgate, eu não cometo assassínio. Misericórdia eterna tem até sem merecer. O general que venceu os ídolos pode oferecer. Misericórdia eterna pro pai, pro filho, pra mãe. Misericórdia eterna, comemoro sem champanhe. Misericórdia eterna, o pôr do sol com cores. Misericórdia eterna do Senhor dos Senhores. Sem pronunciar o teu nome em vão, Deus é o nosso general, porque a paz é a revolução. Sem pronunciar o teu nome em vão, Deus é o nosso general, porque a paz é a revolução. Sem pronunciar teu nome em vão, Deus é o nosso general. Quem me livrou, depois de um tempo me alistou no batalhão da salvação e hoje aqui estou. Mais um soldado inspirado pelo Espírito Santo. O renegado discorda de tudo aquilo que canto. Não conhece quem o criou, lhe deu segunda chance aos discípulos, Cristo ensinou. E mesmo sendo filho de Deus, não foi servido, serviu. Não pense só no seu umbigo, a carapuça serviu para vocês, mas serviu para mim também. Forças para assumir o erro, a noção de que não sou mais que ninguém. Tô longe da vanglória, entrego a Deus a glória, amém. Sem pronunciar o teu nome em vão, Deus é o nosso general, porque a paz é a revolução. Sem pronunciar o teu nome em vão, Deus é o nosso general, porque a paz é a revolução. Sem pronunciar o teu nome em vão, Deus é o nosso general, porque a paz é a revolução. revolução. 7, 2.